Essa é nossa, a rocha. Para comer água, para se apaixonar. Dois amores falando de amor. Difícil ficar com alguém se não tiro você da cabeça. Mesmo tentando te esquecer, tudo me faz lembrar você. Cada canto do apê ficou seu cheiro. O teu perfume impregnou no travesseiro. Saudade ficou nos lençóis. Lembro teu sorriso e a tua voz. Você tinha sido meu coração. Diz pra mim como é que eu vou dizer não pra esse coração que é apaixonado por você. Você tinha sido meu coração. Diz pra mim como é que eu vou dizer não pra esse coração que é apaixonado por você. Ricardo no sax, C2 Amores, a rocha, churrasque amigos, portal do arrocha. Difícil ficar com alguém se não tiro você da cabeça. Mesmo tentando te esquecer, tudo me faz lembrar você. Cada canto do apê ficou seu cheiro. O teu perfume impregnou no travesseiro. Saudade ficou nos lençóis. Lembro teu sorriso e a tua voz.